confiança de milhões, cheia de más intenções, gosta de fazer sofrer. E tadinho do seu ex que tá morrendo de saudade hoje, pra aguentar ela, ele vai ter que beber. Porque ela vai sarrar bem gostoso, com aquele popô maravilhoso. E a amiga dela tá no jeito, com aquele decote suspeito, pra malandro não botar defeito. Safadinha, gostosinha, galopa depois fica de quatro, não dói, não dói um tapinha. Safadinha, gostosinha, galopa depois fica de quatro, não dói um tapinha. De milhões, cheia de más intenções, gosta de fazer sofrer. E tadinho do seu ex que tá morrendo de saudade hoje, pra aguentar ela, ele vai ter que beber. Porque ela vai sarrar bem gostoso, com aquele popô maravilhoso. E a amiga dela tá no jeito, com aquele decote suspeito, pra malandro não botar defeito. Safadinha, gostosinha, galopa depois fica de quatro, não dói, não dói um tapinha. Safadinha, gostosinha, galopa depois fica de quatro, não dói um tapinha.